Essa é a 012 News 94.5. Intervalo rápido e já já mais músicas para você. 012 News e o Giro Regional. Giro Regional. Essa é a ZYW661, 94.5 MHz. Emissora do Sistema Paraense de Comunicação Limitada. 012 News. A notícia a um clique de você. 012 News. Excelente tarde de domingo para você que tá aqui na 012 News 94.5. Agora mais músicas.